Então, nosso tema dessa noite é Iluminado o Coração que Sente. Talvez alguns de vocês já tenham visto essa frase em algum lugar, ou até ouvido ela. Quem não se deu conta, essa frase está colocada na nossa porta ali de entrada, da sala, na porta de vidro. Iluminado o coração que sente. Essa frase, ela nos foi dada de presente pelo nosso mentor espiritual, Frei Eugênio, numa das tantas vezes que ele veio até nós, através de mensagem, nos orientar, nos trazer o seu carinho, o seu discernimento, e nos deixou essa frase. E a gente percebe, iluminado o coração que sente. Se vocês olharem até o nosso logo, que também está na porta, está em alguns outros objetos ou papéis que a gente acaba espalhando pela casa, que é o emblema de um coração com o nosso nome e a luz saindo dele, iluminando. Porque o que ele tenta nos dizer com esse iluminado, esse abençoado coração que sente? Porque quem sente não precisa dos olhos para perceber, para ver, ou não precisa que alguém lhe conte alguma coisa. O sentimento, por excelência, é o que nos move, é o que nos aproxima uns dos outros. Através do sentimento, nós percebemos que nós somos todos iguais e que, sendo todos iguais, nós temos as mesmas necessidades, as mesmas vontades, as mesmas dificuldades. Porque muitas vezes, durante a nossa vida, muitas vezes, nós julgamos as outras pessoas pelos erros que elas cometem, pelas coisas que elas fazem ou falam, e sem perceber que nós agimos da mesma maneira. Mas que é muito mais fácil a gente censurar o outro do que realmente buscar uma mudança, uma reforma, como se diz, íntima, para que a gente possa, aí sim, caminhar para frente, na direção de uma evolução, de um aperfeiçoamento de cada um de nós. Ao ponto de que, se libertando cada vez mais dessa materialidade que nós temos, e é bastante ainda, a gente possa sentir, não mais necessitar tanto da matéria, do ter, do ver, dos nossos sentidos ainda grosseiros, do nosso corpo. Se a gente for perceber, a grande maioria das pessoas, elas retêm as informações que elas recebem ou que circulam em volta delas através da visão e da audição. Então, nós nos baseamos muito em cima de dois sentidos para julgar, para conceituar tudo aquilo que nós entendemos como a vida, como o mundo. O problema é que, muitas vezes, esses dois sentidos, não que eles nos enganam, mas eles acabam percebendo as coisas de uma forma superficial. A gente não aprofunda, a gente vê e já conclui. A gente não conhece, não entra no detalhe da questão para entender, muitas vezes, o porquê. E o sentimento, ele não nos trai. Quando nós temos um sentimento por alguém, seja ele bom ou não, existe algo que faz com que seja assim. Alguma proximidade entre nós, alguma vivência anterior que faz com que a gente não seja simpático, ou, bem pelo contrário, que a gente, ao se reconhecer, a gente se aproxima de uma forma que não se explica, não pelo menos no decorrer dessa vida. Através desse sentimento, dessa, vamos dizer assim, vivência desse sentimento, cada vez mais, é que nós vamos deixando para trás. Algumas ideias que nós temos ainda bastante pesadas. Você já deve ter ouvido falar na questão dos níveis energéticos, dos chakras, que todos nós temos, que são níveis de energia que começa da bacia e vai até o topo da cabeça. Esses são os 7 maiores, existem outros menores. E quando a gente fala em elevar, como a gente diz, né? Vamos nos elevar, não é significa simplesmente viver em um outro mundo, né? Ou ter ideias diferentes. Significa que esses sentimentos, eles têm que subir, eles têm que sair do aprisionamento, que eles estão muitas vezes nos chakras mais básicos que nós temos, mais primários, para chegar a um ponto mais elevado. E aí entra o coração. Quando ele diz, né, iluminado, o coração que sente. O coração é o símbolo do amor. E aqui no chakra cardíaco é onde a gente desenvolve esse sentimento. Então muitas vezes a gente não consegue, às vezes, amar de uma maneira, como se lê, né, nos livros, de uma maneira para fora, não amor que atrai, amor que liberta, que expande. Nós não conseguimos porque nós estamos ainda aprisionados com a nossa energia muito mais baixa, vivendo de coisas mais mundanas, a gente poderia dizer, do mundo. Que nós precisamos delas, mas nós não precisamos ficar presos nelas. Nós temos que buscar compreender e continuar. Então, por isso que as cores dessa representação, elas vão sendo cada vez mais sutis também, cada vez mais leves, mais limpas, mais claras, porque tudo nessa frequência vibra de uma maneira mais sutil. Então, quando a gente lê e acaba repetindo, né, que nós temos que nos modificar a todos os dias, nós temos que deixar para trás algumas coisas que, mesmo que a gente goste, já passou o tempo. Nós não precisamos mais carregar conosco nessa nossa caminhada algumas coisas que não nos fazem bem. Que, mesmo que a gente goste, não nos fazem bem. Nós temos que nos libertar. E ninguém vai fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Através da percepção, da vontade, do sentimento, iluminando dentro de nós esses porões que nós temos, com todas aquelas coisas que nós jogamos para trás para não encarar os nossos problemas, seja dessa vida ou de outras, mas principalmente os dessa, os nossos problemas de relacionamento que nós não entendemos, os nossos traumas que ocorreram conosco, que estão guardados, nada desapareceu. Enquanto a gente não olhar para isso de forma verdadeira e frontal, a gente continua com aquela sacola carregando e cada vez maior, e vai pesando e vai nos distorcendo. Então, que a gente consiga, através dessa ideia, buscar, né? Buscar o que nos faz bem, o que nós precisamos realmente. Que é isso que vai fazer com que a gente se liberte. O conhecimento, o trabalho, o sentimento. O sentimento verdadeiro, puro e fraterno, que é o que vai fazer com que nós estejamos unidos e como elos, né? Com força, um ajudando o outro, porque é isso que um dos objetivos da encarnação do ser humano nesse planeta é isso, é esquecer um pouco de si e pensar um pouco nos outros, fazer com que essa corrente seja uma corrente forte, firme, que nos leve todos juntos a uma libertação, a uma evolução. Muito obrigado.